Hoje, dia 27 de abril de 2014, não espere estar segurando assim o aparelho, porque nós gravamos as ministrações e elas são todas disponibilizadas na internet, no nosso site www.vitanovaitabuna.com.br. Você já foi ao site? Quem não foi ainda está perdendo, hein? Que é um negócio bem feito, viu, irmão? Vou te contar, glória a Deus pela vida de Patrick e Zaire, com muito carinho. Ô Zaire, bota de novo o reloginho de quantos acessos tiveram. Eu gosto de ver aqueles 5 mil, eu gosto de ver os 6 mil. Viu que eu fui lá e estava sem. Aí, se der ligar de novo, é bom. Amém, amado? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Nós vamos continuar. Nós começamos aqui na semana passada, falando sobre vinhos novos, odres novos. Quero que você abra o seu coração, enquanto abre aí a palavra, que o próprio Espírito de Deus fale o seu coração e possamos crescer no Senhor. Se eu pudesse separar esses dois versículos que vamos pregar, que foi o domingo passado, domingo, eu diria que o primeiro versículo fala do vinho novo e o segundo versículo fala dos odres novos. Romanos 12, 1 e 2. Amanhã nós teremos uma festinha lá em casa, aniversário, surpresa para mim. E vocês todos são muito bem-vindos, todos, sem exceção. Desculpa, era para eu ir no banheiro e vim falar, né? Desculpa. Vamos ali comer, beber e crescer na palavra de Deus. Você sabe que você não vai perder a oportunidade, vocês me conhecem, né? No sábado nós teremos reuniões de casais lá em casa. Ok? Vou falar mais tarde sobre isso. Eu quero que nós... Eu já estou orando por 3 casais que eu vou convidar para estarem lá comigo. Eu quero que você também ore e leve pessoas para que nós possamos comunicar o amor de Jesus, da palavra de Deus, do calor do Espírito Santo. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos um pouquinho, vamos orar ao Senhor. Senhor, a tua palavra, por si só, ela já fala. Mas que o teu Espírito Santo ilumine nosso entendimento, para que nós possamos ir além da letra, possamos ir além daquilo que pode ser lido, ouvido com ouvidos humanos. E como o Senhor dizia, enquanto discursava na Palestina, quem tem ouvidos, ouça. Em nome de Jesus, nós possamos entender que Ele quis dizer então que todos ouçam, que todos apliquem, que todos vivam e que ninguém se sinta aquém ou além dessa palavra. Que todos essa noite possam, em nome de Jesus, tomar para si, buscar para si, ter sede. Tua palavra diz: bem-aventurado tem fome e sede de justiça, que serão fartos. Tua palavra também diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor, em nome de Jesus, que o teu próprio Espírito Santo venha falar conosco. Que possamos compreender a tua palavra, mais do que o português, mais do que a interpretação da língua, mas seja a aplicação do teu próprio Espírito Santo nos nossos corações da tua palavra. Nós queremos mesmo ser esses bem-aventurados, que o Senhor diz que são felizes, que recebem a tua palavra, porque se submetem a ela, porque sabem que o reino dos céus é para aqueles que admitem que são necessitados, que são carentes, que são Como tua palavra diz, bem-aventurados os pobres de espírito, os que admitem a necessidade de ter mais do Senhor. Esse será o teu reino. Que sejamos assim essa noite. Cada um de nós aqui queira mais do Senhor. Cada um de nós aqui queira mais da tua palavra, queira mais da ordem do Senhor, do conselho do Senhor, de direção do Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Amém, queridos. Alguém pode trazer uma água para mim, por favor? Amados, esse texto é um dos textos que eu mais gosto, eu mais prego. Porque muitas vezes nós passamos por ele e nós não temos a real noção do quão profundo é o empenho que o Senhor tem aqui de nos fazer com uma vida transformada. Muitos de nós olham para algumas pessoas e as têm por espirituais muitos de nós desejamos ser como essas, obrigado, amado, como essas pessoas. Mas muitas vezes nós nos equivocamos e tentamos imitar o que é visível nelas. Quantos de nós se inspiram em alguém que canta bem, por exemplo, e eu lembro de mim, eu não posso falar por você, ok? Mas eu lembro que quando eu comecei na caminhada com Jesus, eu logo me dediquei muito, eu cresci na igreja, depois saí, voltei adolescente ainda, e eu lembro que eu ficava olhando os cantores e eu tentava imitá-los, porque eles são tão espirituais que talvez se eu fizer aquela boquinha assim, eu seja um pouco mais espiritual. E com o tempo o Senhor foi mostrando que não adianta a gente tentar imitar aquilo que é fruto de algo que é recebido em oculto. A palavra de Deus diz: fecha a tua porta, vai ao teu recôndito do teu quarto e busca o Senhor em oculto, e Ele lhe retribuirá em público. Tudo aquilo que você vê de um homem e de uma mulher de Deus em público é fruto de uma comunhão com Deus, onde ninguém enxerga. De fato, podemos imitar os irmãos em alguns comportamentos? Sim, na leitura da palavra, na se inspirar em uma vestimenta adequada, tudo isso é certo. Mas o que esse texto está falando é que se você pegar um vinho novo e colocar num odre, perdão, não é o que esse texto fala, estou falando que as minhas pregações nesse texto estão falando, eu cito outro texto onde Jesus fala dos odres novos, do vinho novo. Se você pegar o vinho novo e colocar num odre velho, ele rompe o odre. E se você pegar o vinho velho e colocar no odre novo, não tem sentido. O que é o odre? O odre é uma garrafa de couro que as pessoas usavam para guardar o vinho. Só que o vinho novo, ele fermentava um pouco mais ainda dentro do odre. E se você botasse o vinho novo no odre velho, ele enchiava o odre e rasgava. Nós também vimos aqui na semana passada que o Senhor Jesus diz: não se coloca remendo de pano novo em veste velha, porque senão se rompe o tecido e a ruptura fica maior ainda. Eu disse a vocês, não adianta nós selecionarmos só algumas áreas da nossa vida e queremos mudar só algumas áreas, porque essas mudanças em só algumas áreas denunciarão as outras áreas, o pano de fundo, o background que não foi mudado. Estamos na discussão aqui. O que faremos com essa parede? Então, conversei já com os irmãos, conversei com o Jackson, e o Jackson disse: pastor, não adianta só dar uma chapiscada aí, tem que arrancar o reboco. E eu dizendo: não, irmãos, vamos botar só uma cobertura, para que mexer tanto? Ele fala: pastor, não adianta. Alguns achavam que bastava mudar o reboco, e o Senhor Jesus disse: vós, escribas e fariseus, vocês são como um sepulcro caiado. E eu não sabia nem o que era sepulcro, nem o que era caiado. E minha avó me explicou: sepulcro é o lugar que se coloca os ossos dos mortos, os mortos para apodrecerem. E caiado é pintado de branco, de cal. Então o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que se não limpar o interior do copo, não adianta lavar ele por fora. E ainda diz com isso que o mais importante não é nem limpar por fora, mas é limpar por dentro. Geralmente, religiosamente, nós buscamos primeiro limpar por fora, Porque afinal de contas eu quero que as pessoas pensem bem de mim primeiro e depois eu me tornarei aquilo que as pessoas acham que eu sou. Lê do engano. Não conseguimos. Ah, como isso dá trabalho. Manter uma imagem, irmãos, uma persona, um personagem que não tem nada a ver com o conteúdo que tem dentro, é uma cadeira de balanço, como diz meu pai, é um movimento sem progresso. É muito gasto de energia, irmãos, quando a vida não condiz com aquilo que as pessoas veem. Um dos intuitos do meu empenho, meu e da minha família, de nós convivermos juntos, é para que nós possamos se conhecer e vocês possam conhecer o que é bom em nós e o que é ruim em nós. E vocês possam ser inspirados em minha vida, não porque eu sou perfeito, mas porque eu, embora imperfeito, trabalho para a obra. Amém, amados? Então, quando nós afastamos as pessoas, e quando nós colocamos e elegemos um pastor, ou um ancião, alguém que vai falar a palavra, e nós não temos uma vida próxima dele, nós aprendemos só 2, 3% do que poderíamos aprender com a vida da pessoa. Porque o que ensina não é o discurso, o que ensina é o exemplo. Amém ou não? Amém. Então, se na semana passada nós trabalhamos que não adianta pegar um pedaço de remendo novo e botar numa vida velha, mas o que temos que fazer é mudar toda a vida, você pode dizer, mas como eu vou mudar toda a vida? O Senhor Jesus diz assim, ó, quem vem a mim, vem ao Pai. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é para a gente ficar tomando a cubuquinha todo domingo, mas é para você entender que o rio de águas vivas do Senhor quer fluir de dentro de você. Aí você diz, como assim? Mas eu não tenho nem para mim, como é que eu vou dar para os outros? Quando Jesus teve esse diálogo com a mulher adúltera, no poço de Jacó, foi interessante porque ele chegou e falou, mulher, me dá de beber. E ela, como sendo você judeu, pede a mim que sou samaritana de beber? Ele não podia pegar nem uma vasilha dela. E ele não tinha uma vasilha. Porque, por isso que ela fala, você não tem nenhum balde. Porque pela lei deles, ele daria o balde a ela, ela não pegaria no balde, pegaria na corda, botaria o balde lá embaixo, traria e entregaria a ele. Mas ele não tinha balde, teria que usar o balde dela, e não pode usar o balde do samaritano. Mas Jesus estava mais importando com a forma ou com a vida da mulher? Com a vida. Então ela percebe que ele é mestre e diz, Senhor, o nosso povo adora... como se devemos adorar? E Jesus diz, é fato que adoração e como deve-se adorar, claro, estou transliterando, o texto é exatamente assim, vem dos judeus, se referindo ao povo que ficou em Judá. Vocês lembram que Davi gerou a Salomão? Lembra do rei Davi? Amém, irmãos? Davi não construiu o templo porque ele adulterou e matou Urias, a mulher de Betseba. Então ele não pôde construir o templo. Quem construiu o templo? Salomão. O filho de Salomão, se não me engano, Roboão, ele ao invés de tomar conselho com os sábios, tomou conselho com seus amigos. E ele disse ao povo, meu pai foi pesado a vocês, pois o meu dedo midinho é mais grosso do que a coxa do meu pai. E vocês vão ver agora o que é ser duro com o povo. Então o povo se rebela e cria dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul era formado por Judá e Benjamim, as duas tribos. Vocês lembram que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a 12 filhos e cada um deles era uma tribo? Todos lembram, amém? Então, dessas 12 tribos, dessas 12 tribos, quando houve essa cisão em Israel, duas tribos, Judá e Benjamim, ficaram com a adoração e com o templo, e 10 tribos ficaram dispersas. Acredito eu que os levitas, como não tinha levita da linhagem de Levi, então eles faziam os ofícios do templo com os primogênitos, porque o primogênito se tornava levita automaticamente, porque ele era tomado ao templo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, dessas 10 tribos formaram os samaritanos, que era um povo que não adorava no templo. E aí a samaritana perguntou, onde nós devemos adorar? E Jesus falou assim, é Israel. Mas é chegado o tempo. E já chegou, um dos verdadeiros adoradores adorarão o Pai aonde? Em espírito e em verdade. Jesus então rompe com essa lei que separava, que segregava, que especializava um povo ou um lugar para adoração. E Jesus inaugura um novo templo onde cada um é templo de Deus, amém? A palavra de Deus diz que Jesus tabernaculou em nosso meio, ou seja, ele foi toda a presença que era representativa de Deus na velha aliança, veio em Jesus, e Jesus trouxe isso à igreja quando disse que cada um de nós receberíamos o seu Espírito. E eu tinha uma certa dificuldade em entender o Espírito Santo de Deus como Deus. Mas tem um texto de todos, tem vários textos, mas tem um que é o que eu mais gosto. É quando Ananias e Safira vão vender o campo e mentem. E aí quando eles mentem, eles chegam e falam para Pedro, e Pedro fala, é verdade que vocês venderam o campo por tanto? Eles falam, é verdade. Aí eles falaram, vós não mentistes a homens, mas mentistes a Deus. Vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus. Então ali Pedro está dizendo, o Espírito Santo de Deus é Deus, amém? Então vamos pensar o seguinte, esse Espírito Santo de Deus, que é Deus, ele, na conversão, ele habita em nós. Logo, aí eu chego onde eu quero chegar. Todas as pessoas, quando recebem a Jesus e a sua salvação, se tornam casa de Deus. Amém, irmãos? Como que eu posso pegar esse vinho novo e colocar numa casa velha? Não dá. Tem que mudar a casa. De verdade que Jesus diz, quando você expulsar um demônio, a primeira coisa que você tem que fazer é falar do amor de Deus para a pessoa. Porque se você expulsar um demônio e ela não receber Jesus, a Bíblia diz que quando a pessoa liberta de espírito maligno, os espíritos saem, andam por lugares esmos, cada um daqueles espíritos recruta mais 7 espíritos, aqueles espíritos multiplicados por 7 voltam a morar naquele lugar, naquela casa, naquela pessoa. É o que a Bíblia diz. Então, o que é que a gente faz para garantir que essa pessoa não se torne num estado pior do que o anterior? Fala do amor de Deus para ela. Fala, olha, a palavra de Deus diz, aquele que crê em Jesus e confessar, crê no seu coração e confessar com sua boca, esse é salvo. Você crê que você estava possuído por demônios e agora o Senhor Jesus pode fazer o seu espírito entrar em você, você ser uma nova criatura? Você crê isso, você recebe isso em nome de Jesus? Não perca tempo, é a primeira coisa que tem que fazer depois que Deus lhe usa para libertar uma pessoa. E irmãos, isso já aconteceu comigo. É uma cena muito forte, muito difícil, mas é real. A palavra de Deus diz que nós temos o selo do Espírito Santo. O selo de Deus, o selo do Espírito Santo de Deus. E Ele garante que depois de uma vez que recebemos a Jesus, nós nunca mais poderemos ser endemoniados. Porque está selado, está fechado. Uma vez que eu tenho esse Espírito, por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque eu quero que você, comigo, perceba pela palavra, que quando nós nos rendemos a Deus, a Bíblia diz que nós, que o Senhor só é Salvador daqueles que é Senhor. Amém? Uma vez que você recebe o Senhorio de Jesus, uma vez que você recebe a Jesus, o Espírito Santo de Deus entra em você e o vinho novo de Deus está em você. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Pergunta, para entrarmos agora na segunda parte. Se o Espírito de Deus é o vinho novo e a ação dele em nós é o vinho novo, por que, pergunto, nós não nos revestimos do novo homem, como diz Paulo, e nós insistimos tantas vezes em cheios do vinho novo, tentarmos ficar remendando quando o odre se rompe? Você já percebeu como isso acontece muitas vezes? Não nego que quem está tentando consertar só uma área ou outra da vida não já tenha recebido vinho novo, já recebeu. Mas por que nós amamos tanto a velha casca? Por que somos tão apegados à antiga natureza? Por que é que temos tanto trabalho de dizer não a esse jeito antigo de viver, essa casca antiga? Por que muitos de nós aprendeu muitas vezes que basta mudar só algumas áreas da vida? Você sabia disso? E nós às vezes, irmãos, não somos sábios e falamos a alguém, Jesus quer mudar a sua vida. Você pode recebê-lo e ter a sua vida mudada. E a pessoa diz, mas toda a minha vida? Não, não precisa ser toda. Você faz assim, você vai por partes. Uma coisa na sua vida que não está bem ainda, deixa para resolver depois. Esse evangelho é muito palatável e açucarado, mas não é o que a Bíblia ensina. Nós devemos dizer assim, olha, Deus quer que toda a sua vida seja mudada. Ele não vai desistir disso até que isso aconteça. Ele entende enquanto você não consegue. E Ele insiste até que você consiga. Amém, irmãos? Mas o que nós não podemos é dizer à pessoa, Basta você declarar que recebeu Jesus, erguer a sua mão e você será salvo. A palavra de Deus diz que os saduceus creram em Jesus, mas tomaram em pedras para arremessar nele, os escribas. Você sabia que de todos nós aqui, quem mais crê em Deus é o diabo? Nós cremos pela fé, amém, irmãos? O diabo passou milênios convivendo com Deus. Como é a nossa fé? É uma fé como a dos demônios? Que sabe que Deus existe? Que sabe que Deus tem um plano para a minha vida? Que sabe que Deus quer revolucionar a minha história? Mas nós resistimos e queremos manter o nosso velho homem, a nossa velha forma de viver? Eu quero recomendar a vocês esses dias lerem o livro de Romanos em base nessa perspectiva do que eu preguei nesses dois domingos. Como Paulo diz, o que roubava não rouba, roube mais, o que mentia não minta mais. Muitos eruditos chamam Romanos de o Evangelho de Paulo. E é muito desafiador, é interessante saber que Martinho Lutero, que Santo Agostinho se converteram lendo o livro de Romanos. Então vamos pensar o seguinte, e não quero me alongar muito hoje, que Paulo diz assim, olha, eu exijo pois de vocês, como expliquei bem semana passada, se você não veio, ouça no site. Eu exijo pois de vocês, eu quero auxiliá-los, eu quero servi-los, eu quero ensiná-los. E a palavra que ele usa é paracalou, que significa eu exijo enquanto ajudo, da mesma fonte de paracletos, que é a palavra usada para o Espírito Santo. É como se Paulo dissesse, assim como o Espírito Santo faz comigo, eu quero fazer com vocês pelo próprio Espírito, eu quero trabalhar na vida de vocês para que isso que eu falo seja levado a sério. É assim que a gente deve evangelizar, sabia? Ele diz, exijo pois de vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e não por opressão ou medo, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual ou racional, não importa a tradução, a palavra é logikon, não da perspectiva de um culto lógico, de um culto matemático, mas de um culto coerente do que vem com o que eu faço, com o que eu sou. Esse eu acho que é um dos maiores desafios do culto verdadeiro, sabe? É que aquilo que as pessoas veem seja de fato quem nós somos. Mas não é para a gente ficar fazendo um culto sofrível, porque nossa vida é sofrível, não. É buscar ter uma vida melhor para cultuar de forma mais coerente, amém, irmão? Amém, amado? Porque senão a gente entra naquela que diz assim, pelo menos eu sou sincero e falo a verdade. A verdade é uma pedra preciosa. É preciosa, mas é uma pedra. Se você arremessar no rosto da pessoa, machuca, amém ou não? Então vamos pensar o seguinte aqui. 2. E não vos conformeis com este século. Não vos amoldeis a este século. O que é isso? Paulo diz assim, olha, uma vez que vocês têm em vocês a essência, a vida, o vinho novo, o Espírito de Deus, uma vez que vocês receberam dessa salvação, não dá mais para vocês terem a forma do mundo, ou seja, terem um comportamento do mundo, porque muitos nesse tempo achavam que o cristianismo era só mais uma filosofia. Eu posso continuar tendo a mesma vida que eu tenho, que afinal de contas Deus é um Deus misericordioso, Ele vai me entender. Tenho medo disso. Quando a pessoa diz assim, ah, Deus me entende, eu bato meus papos com Deus. Deus é bonzinho. Irmãos, tanto existem aqueles que veem Deus como um policial cósmico, com uma marreta na mão, pronto a lhe dar uma marretada na cabeça, como o Raul Seixas dizendo em uma das suas canções, não aguento mais, onde eu vou Ele me segue, esses olhos sobre mim, até no banheiro Ele não me deixa em paz. Ele via a presença de Deus como algo inconveniente. Eu prefiro ver a onisciência de Deus como algo confortante, amém? Falei para uns pais essa semana, atendendo um consultório, eu disse, vocês são excelentes pais, mas falta ensinar os princípios de Deus a seus filhos. Eles precisam conhecer a Deus, honrar a Deus. Ensine a ele, não só que Deus o vigia, mas que Deus está em todos os lugares para ajudá-lo. Alguns veem Deus como um Papai Noel, ou como um Buda, um grande Deus gordo, que está disposto a lhe dar o que você quiser, basta que você dê uma boa oferta a Ele. Isso quer dizer você que Deus é nenhuma das duas figuras. E esse Deus, seja uma misericórdia, diz, olha, eu não quero que vocês tenham uma forma do século. O que é o século? É o mundo caído. A Bíblia diz que nós temos três inimigos, a carne, o mundo e o diabo e os seus anjos. A palavra de Deus diz que ao diabo, a Bíblia diz, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Assim se vence o diabo, não tenha medo do diabo. Então vocês todos aqui, não tenha medo de demônio, gente. O demônio morre de medo de você. É tão lindo, gente, quando a gente vê um demônio morre, ele fica apavorizado de um crente que sabe disso. Mas não basta você falar o nome de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz em Atos que alguns diziam aos demônios, eu vos esconjuro pelo Deus, por Jesus, eu vos esconjuro pelo Deus de Paulo. E os demônios disseram, olha, Paulo eu ouvi falar, Jesus eu conheço, mas vocês quem são? Me deram uma surra nos caras. Então não é o nome de Jesus, é o nome de Jesus na sua vida. Amém, irmã? Então quando você vive a Jesus, não precisa ser perfeito não, mas quando você vive a Jesus, você tem autoridade para poder, a palavra de Deus diz, temos autoridade, que ele pisou a cabeça do diabo e nos deu autoridade, amém, amados? Então não tenha medo, tem gente que acorda de manhã e vê um despacho na porta, liga para o pastor, meu pastor, pelo amor de Deus, vem aqui, tem um despacho na minha porta. Digo, irmão, você não tem uma água sanitária e uma vassoura não? Não, pastor, mas eu não estou bem com Deus para mexer nisso, não. Aí, ora, então eu vou orar para você ficar bem com Deus, você vai confessar aqui seus pecados, você vai lá e limpa sua sujeira. No dia que um crente entender que os demônios temem e tremem de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus e que se empenha a ter uma vida como Deus quer que tenha, nós não vamos mais temer dessas coisas, amém, irmãos? Então vamos pensar o seguinte, Deus, de forma muito calorosa e amorosa, diz que nós não podemos ter a forma desse mundo. O diabo nós vencemos, nos submetendo a Deus e resistindo ao diabo. A carne nós vencemos, nos enchendo do Espírito. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito e não satisfareis os desejos da carne. E como nós vencemos ao mundo? A Bíblia diz que pela fé vencemos o mundo. Amém, amados? O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e se crê. Então se Deus declarou para você que é, pode sentar e não olhe sem cadeira. Como que eu venço o mundo? Eu não venço o mundo com a forma, eu venço o mundo com a fé. Alguns acham que vence o mundo botando uma roupa longa. Tá, você quer cuidar da sua aparência? Cuide, glória a Deus, acho que isso é um zelo importante. Mas não é isso que vence o mundo. Que às vezes, os mais empacotados é o que estão mais cheios do mundo. Que vence o mundo? A fé vence o mundo, amém, irmãos? Então ele diz, olha, eu então, irmãos, amados, digo a vocês e exijo de vocês, que vocês não tenham a forma desse século. Então a gente diz, ok, Paulo, o que devemos fazer então? Aí ele diz, mas transformai-vos como? Imagina quando essa carta era lida, os irmãos ficavam assim ansiosos, e o leitor dizia, não tome a forma do mundo, algo, irmão, dizia, aleluia, é verdade mesmo, é verdade, verdade. Aí alguns ali se acertavam, né, porque estavam ouvindo aquele ensino pela primeira vez, muitos, mas como é que a gente faz? Mas, calma, deixa eu ler, calma. Aleluia. Mas, conjunção adversativa, ao contrário disso, não paralelo a isso, mas ao contrário disso, transformai-vos. Interessante que a palavra usada para transformai-vos é metamorfose. Aí você diz, não entendi. Ele diz para não termos a forma do mundo e mudarmos a forma? Então Paulo só quer que nós tenhamos uma aparência de cristãos? É isso? Vamos continuar o texto? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui então, irmãos, está o grande segredo Alguém já disse, pense muito em alguma coisa e logo falará sobre isso. Vocês sabiam que tem homens que não olham para outra mulher, mas eles pensam tanto em como estão insatisfeitos com a sua esposa, que logo, logo falarão isso? Pense muito em algo e logo falará sobre isso. Fale muito sobre algo e logo terá um comportamento de acordo com o que você fala. E na medida que você repete muito o comportamento, isso se torna um hábito. E um hábito, no decorrer do tempo, se torna o seu caráter. A palavra de Deus diz, nisso que o homem pensa, que dedica os seus pensamentos, nisso ele se torna. É por isso que eu fico como um bobo, muitas vezes, para alguns, sonhando com a igreja. Eu olho para vocês e digo, ah Deus, nós vamos crescer em comunhão com o Senhor. Eu vejo os irmãos, Senhor, recebendo a igreja nas suas casas. Eu vejo os irmãos recebendo e fazendo o discipulado. Eu vejo eu também me dedicando mais a discipular os meus irmãos. E eu vejo a igreja multiplicando e crescendo, enchendo Itabuna como a glória de Deus que enche a terra. Será que eu vou encontrar alguém para sonhar comigo? Não nos conformemos com este século, irmãos, não tomemos a forma deste século, mas nos transformemos por onde? Pela renovação da nossa mente. Não tendo os mesmos pensamentos. Seria uma das outras formas de traduzir essa renovação da mente. Tendo pensamentos novos. A palavra de Deus diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você sabia que Deus fica pensando coisas boas sobre você? É tão bonito isso, né? Imaginarem, ficar no céu pensando, ah, agora eu vou fazer isso com minha filha. Vou dar um dom para ela. Ele ficou todo orgulhoso lá de cima, olhando para a gente. Não se escandalize com o que eu digo, porque Jesus olhou para o Pai olhou para Jesus e disse, este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A palavra diz nos Salmos, esses são os meus valentes, os meus heróis, em que meu coração se compraz. Você sabe o que alegra o coração de Deus? Não são as cachoeiras. Não é o sol com seu calor que alegra o coração dele, é você. Mas sabe que entristece o coração de Deus? Também é você. A palavra de Deus diz aos Tessalonicenses, não entristeceis o Espírito Santo. E eu não quero que você fique culpado com isso, mas que você com isso entenda o relacionamento que você tem com Deus. E que Ele quer ter com você. Ele quer transformar você, não só para que os outros vejam, mas Ele quer transformar você tão profundamente, que essa transformação profunda repercuta em toda a sua vida, onde as pessoas veem. Se não, é uma mentira. Uma hipocrisia. Estava pregando aos irmãos da primeira igreja batista hoje pela manhã, e eles têm um hábito lá, eu os amo muito, os respeito, são pessoas muito preciosas. Eles têm uma lei da liturgia deles, que é não ir às reuniões, que as mulheres não vão às reuniões de calça. E é como eles entendem. E eu falei a eles, irmãos, como é isso? Vocês, como que é isso? Vocês se preocupam tanto com o domingo e com o jeito que vocês se vestem no domingo? E a semana? Como é? Pode domingo, não pode na semana? E eu disse, eu não estou aqui pregando para usar ou não usar calça ou saia. O que eu não admito e não suporto é a hipocrisia. Se a irmã crer que tem que usar saia, use todo dia. Amém ou não? Porque senão a gente cria uma espiritualidade aqui para gringo ver, como dizem no ditado popular. E chega aqui nos vê, então, espirituais. Senhor! Amados, ninguém, a Bíblia diz, ninguém enrola Deus. Amém, irmão? Ninguém. A gente enrola pastor, pastor enrola ovelha, viu, irmãos? Eu já vi cada confissão, e eu já fiz cada confissão. Mas ninguém enrola o Senhor. Ninguém. E isso é que me dá temor para que a minha vida condiga com o que eu prego. Eu tenho amor a Deus, mas também tenho muito temor. Muito temor. Porque Ele está comigo todo o tempo. Eu só não tenho cuidado com o que eu faço, porque isso é pouco. Eu tenho cuidado com o que eu penso. A palavra de Deus diz em Filipenses: se há alguma coisa de bom proveito e de boa fama, nisso pensais. Então, quando vem o pensamento que não louva a Deus, eu repreendo em nome de Jesus. Porque se eu não repreendo o pensamento que não louva a Deus, eu vou começar a pensar, a falar, a fazer, e cinicamente até ensinar. Então, como que eu vou apresentar um corpo santo a Deus, trocando só a minha veste? Não! Isso é uma consequência. Eu tenho que me renovar a mente. Você entendeu? Diga amém. Como que se renova a mente? Tomando posse daquilo que já foi liberado no céu. Tenho falado a vocês de forma tão maciça e até cansativa, humanamente falando, que espiritualmente sei que não é, de que o Senhor Jesus, Ele disse: olha, você tem que ligar na terra aquilo que já foi ligado no céu. Deus já fez, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Irmão, isso é extraordinário. A própria Bíblia que diz que ninguém conheceu a mente de Deus, diz que Ele apresenta essa mente àqueles que Ele quer. Então eu posso pensar com a mente de Cristo. Às vezes a gente olha para um irmão e olha para um comportamento do irmão ou nosso, olha com a mente de Cristo. A Bíblia diz: não devemos nos conhecer segundo a carne. Então eu tenho que olhar e pensar: ele é meu irmão em Cristo, ele tem a instituição de Deus, e eu também tenho. E o que nos une é maior do que o que nos separa. E já começa por aí. Amém, irmão? Então, sendo assim, vamos se resolver. E não importa quem começou a brigar. Gente, crente é um povo infantil às vezes, vou te contar, viu? Quantas vezes eu já fui amenizar conflitos e o irmão falava: quem começou primeiro foi ela. Aí eu vou lá: como foi? Quem começou primeiro foi ele. Esses dias eu tinha um problema desse com um irmão aqui na cidade, e eu fui lá. Eu falei: ó, meu irmão, me perdoe, eu vacilei com você, eu falei com você de um jeito que não devia. Aí ele: eu te perdoo, meu irmão, mas eu fiz também isso e isso e isso com você. Só precisava que um quebrasse a minimice e fosse lá resolver o problema, irmão. A Bíblia diz assim: ó, se tem um problema com alguém, para resolver, vá lá e resolva. Não deixa isso ficar intricando. O reino de Deus quer andar, irmão. Tem um monte de gente agora perdida aí, irmão. A praça ontem estava um negócio sério. Rapaz, esse negócio é aquele. Jovens e jovens. Um mar de jovens assim, ó. Como zumbis. Como zumbis. Então é assim. Ah, peraí, estou entendendo onde você quer chegar. Então quer dizer que eu não sou um vinho novo, um odre novo, para ficar na estante. Ah, entendi agora, meu pastor. Eu devo ser, pegar esse vinho novo, que é o Espírito Santo de Deus agindo na minha vida, colocar num odre novo, que é uma nova forma de viver, para quê? Para servir aqueles que precisam desse vinho novo. Amém, irmãos? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Tem mulher que chega em casa, a casa está bagunçada, de cabeça para baixo. E ela chega já assim, abre a porta quando vê a bagunça. O marido vendo futebol, ou algum MMA da vida, alguma coisa. E a mulher entra em casa, vê aquela bagunça que ele achou que estava arrumado. E ela diz: meu Deus, o que acontece com vocês? Mas será possível que vocês não tenham consciência? Vocês querem que eu morra? Não, vocês querem que eu morra, porque na pia já usou para beber água o copo, a taça, a xícara, o prato e o pires. Aí ela diz, mas eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E aí eu quero ver o que vocês vão fazer em cima do meu caixão, chorando, porque vocês não me ajudaram. Eu morro, eu vou morrer. Vou morrer. Quero ver quando eu morrer. Quando eu morrer, 2 meses ele está já. 4 meses. Com 1 ano já está casado. Já está morta. Irmão, vamos renovar nossa mente em nome de Jesus, amém? Irmão? O homem também tem que renovar a mente, né, gente? Porque deixar a casa tão bagunçada. Tem homem que é meio, olha, tem homem que, verdade, mudou coisas muito importantes, mas o rastro de cueca e meia continua. Mesmo depois de convertido. Não, gente, muda o rastro, a palavra de Deus diz, a justiça vai adiante dele e os seus passos irão caminhos. Amém, irmão? Você deixa um caminho de cueca? De meia? Eu não estou profanando a pregação, não. Isso é evangelho também, amém ou não? Então, meus irmãos, às vezes Paulo me acha muito cuca fresca. Não sou cuca fresca. Eu só não gasto a minha mente com o que não tem proveito. Não gasto. Olha, eu prefiro errar por entender que Deus cuida da sua igreja, do que errar achando que eu sou dono da igreja. Custei entender isso, mas já entendi. Porque quem atrai, alimenta e cuida é o próprio Senhor, amém ou não? Então, vamos ver a nossa família, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos enxergar a igreja, vamos enxergar a cada um de nós, vamos enxergar o outro. Como é que eu enxergo o outro, não pela carne, mas pelo Espírito? Veja que o outro é alguém amado de Deus. É alguém que foi tão... A palavra de Deus diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. A vida? A vida é eterna, irmãos. Aqui é só um pedacinho. E Deus amou essa pessoa tanto, tanto, tanto, tanto. E você fica com murrinha. Ama ela também. Amém ou não, irmão? Ama mais em nome de Jesus. O que atrai uma pessoa não é bater, não é pancada. Muitas vezes nós vamos falar do amor de Deus e falamos mais da justiça, do juízo. A palavra de Deus diz que o Senhor, o Espírito de Deus, ele revela a justiça, o pecado e o juízo. A justiça porque não creram em Jesus. Então prega Jesus, amém? Começa pela ordem bíblica. Prega a salvação em Jesus. Prega o arrependimento. Às vezes a gente fica pregando tanto a mudança de forma antes da pessoa mudar o vinho interior, o homem interior. Você está entendendo, amém ou não, irmão? Alguns amigos dizem assim para mim, rapaz, você tem que botar mais doutrina na sua igreja, você tem que botar mais lei lá. Eu falo, para quê? O povo já está cheio de lei, irmãos. Você passa no sinal, já toma multa. Para que mais lei? Lei já tem muita. A palavra de Deus diz, não seja um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Porque todo aquele que não é ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem sucedido em tudo que empreender. Abre aí a sua Bíblia, livro de Tiago. Capítulo 1. Versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Sabe o que é se despojar? É tirar a velha roupa. O que é que Paulo falou? Mude a sua forma. Amém, amados? Amém? Ele diz: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, semelha-se o homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. A palavra de Deus não nos mostra, irmãos, como muitos pensam, só os nossos defeitos. Ela também nos mostra quem somos em Deus, amém? Você lê a Bíblia e começa a ver como Deus te ama, como Deus tem um plano na sua vida, como você é querido de Deus, como você é amado de Deus. Você tem que ter cuidado para não ficar vaidoso. Porque senão, se você interpretar mal, você fica até se achando. Tamanho o amor de Deus. É brincadeira alguém que deu o seu único filho para morrer por você? Amém, amados? Então vamos renovar nossa mente e entender assim, ó, na lei da justiça e do amor, como o Tiago fala aqui. Vou ler mais uma vez aqui devagarinho agora o texto novamente. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Eu quero te lembrar que você foi feito à aparência de Deus. Amém, irmãos? Quero terminar dizendo assim, olha, quando você lê a palavra de Deus, eu lembro que eu tinha uma paciente muito preciosa, tem muitos anos isso, não era aqui, não adianta nem pensar quem pode ser. E ela tinha um tipo de transtorno que ela sempre, o transtorno dela, fazia ela acreditar que sempre o pior iria lhe acontecer. E uma vez ela trouxe a Bíblia, colocou na minha frente, ela era evangélica, e falou assim: está aqui a prova do que eu te falei. Está aqui. Agora você não vai poder mais me refutar. Inteligentíssima. Não vou falar os concursos que ela passou para você não descobrir onde é quem é. E ela abriu a Bíblia e me mostrou as maldições que Deus tinha lançado sobre ela. Aí eu falei: como você fez? Pensando que ela tinha aberto a Bíblia e posto o dedo, né? E ela disse: eu abri a Bíblia e comecei a ler. Aí eu falei: ah, foi, foi. Eu falei: interessante, porque nessa pequena parte tem algumas maldições, mas nessa página e nessa página só tem bênçãos. Por que você só viu as maldições? O que houve? E foi um dos momentos mais fortes da terapia, mais terapêuticos. Porque ela percebeu como lhe restava de siso, de governo, de ciência, de maturidade. Ela percebeu que se tratava de um blefe da sua mente, e aí podemos ter a cura. Talvez você não tenha um transtorno, mas esses transtornos são verdadeiras caricaturas do que nós somos muitas vezes. Será que você não é assim? Será que às vezes você não olha para a situação e fala: é, para mim não dá mesmo. Nunca eu vou poder apresentar um culto agradável a Deus. Porque eu tenho a forma do mundo. Nunca vou ter a mente de Deus. Mas olha o que a Bíblia diz: para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero concentrar aqui nesse final, essa palavra aí, experimentar, que é muito semelhante com a palavra em português. Então eu vou usar a palavra em português. Experi, duas das palavras que contém, que são usadas, pelo menos a palavra latina, que do grego foi traduzido para essa palavra, nos faz entender uma coisa. Existe experimentar e examinar. A palavra de Deus diz: examinai tudo e retei o que é bom. Imagine agora se o profissional de saúde que trabalha no laboratório, que tem que analisar as amostras, está entendendo onde eu quero chegar? Tivesse que experimentar as amostras para poder saber o que o paciente tem, Ele não experimenta, ele examina. Por isso que a Bíblia diz, examine tudo. Não quer dizer experimente tudo, amém? Examine. Com a distância segura. Mas o que a Bíblia diz aqui não é examinemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos de nós só examinam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Com a distância que deveria ter do pecado. A palavra de Deus diz que quando nós nos renovamos o nosso homem interior, quando nós renovamos a nossa mente e deixamos que a palavra de Deus venha lavá-la, como a palavra de Deus diz que o Senhor lava a nossa mente com a sua palavra, nós começamos a não só conhecer, examinar, mas começamos a experimentar o que é bom, perfeito e agradável de Deus. A mesa está posta, não falta nada. Deus já disponibilizou. Por que nós não experimentamos? Muitas vezes, porque achamos que não temos acesso. A Bíblia diz que, pelo sangue de Jesus, temos livre acesso ao Pai. O que falta? Ser perfeito? Ser espiritual? Ser venerável? Não. Falta é receber o que já foi dado. Sabe qual é a dificuldade nossa disso? É a vaidade de querer ser autônomo. Você já viu? Se tiver algum autônomo aqui, alguma coisa, me perdoe, ok? Por favor. Mas algumas pessoas autônomas, algumas pessoas autodidatas que aprendem sozinho. Tem que ter cuidado para não ser vaidoso, né? Você viu alguém que aprendeu a tocar um instrumento bem tocado sozinho? Quem lhe ensinou? Ah, ninguém. Ninguém? Não, ninguém. E como você talvez talento? A gente gosta desse negócio de aprender sozinho, mas na igreja não existe aprender sozinho. A gente gosta de aprender sozinho, a gente gosta de que todo mundo ache que a gente é espiritual. Por isso que a gente resiste ao discipulado, por exemplo. Falei. Porque a gente quer que todos nos achem espirituais. Mas sabe o que Jesus fez com os discípulos, para a gente acabar de verdade? Jesus chamou eles e disse assim, o que é que vocês acham de mim? Tem que ter sangue no olho. Para você chamar a igreja, chamar a sua liderança, chamar a sua família e dizer assim, o que é que vocês acham de mim? Tem que estar embaixo de jejum muitas vezes. Porque o seu plano de que os outros lhe achem santo pode não estar dando certo. Vamos ficar de pé e orar? Senhor Jesus, obrigado pelo teu cuidado conosco. Obrigado porque o Senhor, tua palavra diz que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou e foi servo até a morte e morte de cruz. Obrigado, Senhor Jesus, por nos amar ainda assim, apesar de nós. Obrigado porque nós não devemos nos conhecer segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós devemos nos olhar na Tua Palavra e ver quem nós somos em Cristo. Obrigado porque o Senhor é tão zeloso conosco, que nos trouxe a Tua Palavra para que nós possamos nos lembrar quem somos em Ti. E não nos entreguemos ao que o mundo diz que nós somos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor recebe o nosso culto, apesar de nós. Obrigado que Tua Palavra diz que o Senhor completa todas as coisas. Tua Palavra diz que o Senhor conserta, Teu Espírito conserta a nossa oração. Obrigado porque o Senhor nos chama, igreja, a ser a Tua noiva, ataviada, adornada, porque o Senhor vai se casar com ela e terá bodas. Obrigado porque o Senhor disse que ia para o Pai preparar-nos morada. Obrigado, Senhor, porque podemos sim ser transformados pela renovação da nossa mente. Isso, Deus, num culto coerente, num culto que não tem mentira, mas num culto que é verdadeiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor diz que podemos conseguir isso pela renovação da nossa mente em Ti. lavada a nossa mente pela palavra, vivificada pelo Teu Espírito Santo, pensando que é espiritual, resistindo a todo pensamento carnal e mundano. Nós começaremos a pensar, nós começaremos a imaginar, nós começaremos a nos ver como somos filhos amados. Nossa conduta vai mudar. Quantas crianças e adolescentes eu atendo e que dizem, não adianta. Como aquele jovem, se você ouviu no momento, digo isso para meus irmãos ouvirem nessa oração, quando eu disse a ele, por que você não desliga a televisão e diz aos seus pais, vamos conviver aqui, porque vocês assistem as 3 novelas à noite, por que você não desliga a TV e fala para eles, vamos conviver, e ele me disse quase em lágrimas, porque não adianta. Que nós não achemos que é assim com o Senhor. Adianta sim, porque na verdade quem quer se relacionar conosco é o Senhor. O Senhor que se empenhou em descer da Tua glória e conviver conosco aqui embaixo. O Senhor que abriu mão de um trono de glória e majestade, de fato recebeu um nome que está acima de todo nome, mas também recebeu um nome humano aqui. Senhor, que em nome de Jesus, de uma vez por todas, possamos entregar um culto que o Senhor recebe, não por um disfarce, não por uma forma, mas por um real conteúdo transformado. Que em nome de Jesus sejam odres novos para comportar o vinho novo. Porque não adianta colocar remendo novo em pano velho, precisamos é de um pano novo. Precisamos de uma vida nova. Precisamos entregar a nossa velha vida ao Senhor aos teus pés e dizer, Senhor, toma a minha vida e faz-me uma nova criatura. Que as coisas velhas passem e o Senhor faça tudo novo a partir de agora. Ah, pastor, mas aquilo e aquilo que eu não mudei ainda. Agora será um pano novo para mudar alguns remendos. Aleluia. E não um pano velho para botar remendos novos. Glória a Deus. Mas um pano novo, talvez sim com uma ruptura ou outra que o Espírito vai consertar. Ou melhor ainda, vai me dar ainda um novo pano. Todos os dias o Senhor renova a sua misericórdia sobre nós. Todo dia um pano novo, todo dia um odre novo, todo dia um pano novo. Para que não precisemos viver de remendo e remendo, aleluia! E cada um tome posse dessa nova vida em Ti, em todas as áreas. Porque em Ti somos mais que vencedores, em Cristo Jesus. Em Teu nome nós Te agradecemos pela Tua palavra. Amém, Senhor. Amém, queridos. Pode se sentar um instante.